sei que a gente tem que viver independente do que a gente tá passando e tal. Viver, mais que viver. Quanto tempo você acha que tem pra se animar? Esquecer os problemas da vida e se levantar. Seus sonhos e planos, metas e ganhos ali guardado na gaveta. E você não se empenhando. Melhoramento à vista, sem juros no seu terreno. A zica da vida que te abateu vai sumir no sereno. Ela não é forte o bastante, nem duradoura. Ela é sujeira, sua vontade positiva. A vassoura sujeira que vem e fica em pouca quantidade. O coração é limpo, o lixo não te abate. Sua função é manter seu corpo, corpo, alma e alegria. Aconteça o que aconteça, sempre na correria. Patifaria, não é o seu bem dizer. Revolução em todos os cantos, seu bem querer. Pense nos seus planos e pode praticar. Mais rápido que disparo de arma automática. Sem contar com o falso desempenho daqueles que diz que veio na hora do veneno. Cadê eles com a força mais precisa? Intensidade adquirida, faça valer a pena o amor à sua vida. Vem! Viva a vida e faça como quiser, como se fizer. Viva a vida, dê valor no que é. Pois a vida é não desperdiçar aquele momento em que se encontra bem com o que tem. E na sua vida não há algo melhor que viver. Simplesmente faça valer um momento pra parar e pensar. É o que precisa, sentir emoção e fé no que você mais visa. Sei que suas vontades lhe farão feliz e causará inveja nos que lhe empina o nariz. Eu mesmo já senti essa fita louca. Me vi mais de perto dessas grandes rimas bocas. Acredite com progressão, é melhor que a física. Um gesto simples, valioso, nele sempre persista. Te faz sentir rico, brilho no seu sorriso. A cada passo dado, você chega bem mais lindo. No seu trabalho ou em casa, tudo é muito bom. E sem falar no lazer, com um groove grave som. A sua música te deixa mais louco, te alucina. Esse é o valor que o amor te ensina. Estamos aqui nessa terra pra ganhar e perder. Não desperdice sua vida, faça ela valer. Viva a vida e faça como quiser, como se fizer. Viva a vida, dê valor no que é. Pois a vida é não desperdiçar aquele momento em que se encontra bem com o que tem. E na sua vida não há algo melhor que viver. Simplesmente faça valer. Baby, I got so much love to give, and I wanna give it all to you. Close the door, no need.